Bom, boa noite a todos, segundo sargento João Pedro se apresentando. Solenidade agora do estagiário Cleiton Bispo. Presente na sala, terceiro sargento Ramon Martins, aí soldado Fernando Mascarenhas, com exceção do Cleiton. Bom, pode começar falando aí comentando aí o terceiro sargento Ramon Martins do estagiário Cleiton Bispo. Terceiro sargento Martins, se apresentando ao segundo sargento João Pedro e aos demais companheiros de fardo, boa noite a todos. Bom, o que dizer do mesmo? Primeiro quero parabenizar o mesmo pela sua patente, tá? Espero que ele esteja com a gente daqui pra frente, tá? Sendo dos momentos bons e dos momentos ruins, espero que hoje ele esteja celebrando sua patente de soldado. E talvez, não sei, daqui 6 meses, um capitão major, tá? Quero que ele seja produtivo aqui, espero que ele seja muito produtivo aqui e que traga felicidade pro BPM. Positivo, Parabéns. palavras aí do Ramon Martins. Comenta um pouco aí, sobre o Cleiton, o soldado Fernando Mascarenhas. Fernando, que é AP. Bom, o Fernando Mascarenhas não tá no QAP. Tô no QAP. Positivo. Então se apresente e comente sobre o Clayton. Bom, primeiramente, soldado Fernando Mascarenhas, se apresentando a demais companheiros. O que falar sobre o mesmo? Eu não tive experiência de patrulhamento, mas enquanto eu estava aqui no TS, mesmo teve comprometimento. Não tenho o que reclamar, não ouvi queixa sobre o Mike. Creio que é mais um companheiro de fala para nós. E possa que seja um excelente Mike aí. Parabéns. Positivo. Positivo, palavras aí do soldado Fernando Mascarenhas. Bom, para mim não chegou nenhuma reclamação do mesmo. Mike 5 barra aí. E hoje é patente mais que merecida aí. Vou passar o juramento aqui, senhor. Vai ler aqui, ó. Pode ler o juramento aqui que tá na. Se apresente e lê o juramento que tá na no chat. Estagiário Cleiton se apresentando ao senhor sargento João Pedro e aos demais companheiros de farda, incorporando meu 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui nos foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei e falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar onde eu cheguei, somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, somos a 17 BPM. Bom, seu parabéns aí, TKS.